As borboletas estão voando. A dança louca das borboletas. Quem vai voar não quer dançar, só quer voar, a voar. Quem vai voar não quer dançar, só quer voar, a voar. E as borboletas estão girando. Estão virando a sua cabeça. Quem vai girar não quer cair, só quer girar, não caia. Quem vai girar não quer cair, só quer girar, não caia. E as borboletas estão invadindo os apartamentos, cinemas e bares, esgotos e rios e lagos e mares, em um rodopio de arrepiar. Derrubam janelas e portas de vidro, escadas rolantes e nas chaminés. Se sentam e pousam em meio à fumaça de um arco-íris, se sabe o que é. Se sabe o que é. Se sabe o que é. Você sabe o que é. Você sabe o que é. Yeah.